Hoje encontrei uma luz diferente que traz muita paz, paz que acalma minha alma, me enche de amor, muito amor. Preciosa ilumina a colina, todos então podem ver, e essa luz quero dar a vocês.